Essa música mexe comigo, retrata minha vida no passado, quando apaixonado e um tanto retraído, calava para não ser humilhado. Essa música mexe comigo, que até prefiro mudar de estação, para não ter que lembrar de alguns momentos, me lembrar que mexeu tanto aqui por dentro, dá-me certa impotência ao coração. Não consigo entender porque o amor faz sofrer de amor se é bom, quando a gente com alguém identifica, se completa como a boca e o batom. Não consigo saber compreender, nem entender porque me apaixonei, se só me dei para alguém com amor. E do amor, desse amor apanhei. Não consigo entender porque o amor faz sofrer de amor se é bom, quando a gente com alguém identifica, se completa com a boca e o batom. Não consigo saber compreender, nem porque me apaixonei, se só me dei para alguém com amor. E do amor, desse amor apanhei. Laura, me empreste um sorriso, ele é que eu preciso pra sobreviver. Laura, esse teu bolero essa música mexe comigo, retrata minha vida no passado, quando apaixonado e um tanto retraído, calava para não ser humilhado. Essa música mexe comigo, que até prefiro mudar de estação, para não ter que lembrar de alguns momentos, me lembrar que mexeu tanto aqui por dentro, dá-me certa impotência ao coração. Não consigo entender porque o amor faz sofrer de amor se é bom, quando a gente com alguém identifica, se completa como a boca e o batom. Não consigo saber compreender, nem entender porque me apaixonei, se só me dei para alguém com amor. E do amor, desse amor apanhei. Laura, me empreste um sorriso, ele é que eu preciso pra sobreviver. Lá.